nesse dia cinza em que as pessoas passam vestidas de chuva, sem falar. Nessas vidas mudas houve sonhos, choros, que minha vidraça vai embaçar. Casas desbotadas como manchas tristes daquela roupa que não se usa mais. Tudo neste dia está envelhecido como aquele jeito de cantar. Onde estará você, meu amor? Onde estará você? Sorriso que foi com o sol.